Panorama Agrícola para 10 de junho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira, 10 de junho de 2011, este é o Panorama Agrícola em noite de lua crescente. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: se os seus sonhos estão nas nuvens, construa os alicerces e suba. Uma dica para você manter a qualidade da água. Noticiário: cursos da EPAGRE com apoio do SC Rural em Itajaí e Uruçanga. No Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre os alimentos que ajudam a combater a TPM. Hoje tem também o boletim do Santa Catarina Rural sobre as ações da extensão rural. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Vive, na Sky, canal 104. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola. Para participar do programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Garanta a qualidade da água, evitando que os animais passem perto de rios e açudes. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Calor, insônia, dor de cabeça e irritabilidade são alguns sintomas da TPM. Eles podem ser amenizados através de uma alimentação pobre em açúcar, gordura e sal e rica em alimentos que contenham cálcio, vitamina B6, magnésio, fibras, ácidos graxos e água. Procure consumir leite e seus derivados, salmão, vegetais escuros, banana, beterraba, abacate, gema de ovo, alimentos integrais, melancia, melão e abacaxi. Ficar longe dos vícios e aliar a boa alimentação a uma atividade física é um santo remédio contra a TPM. É hora das notícias. Escritório da EPAGRE de Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, realizou essa semana, em parceria com a Prefeitura, a 10ª Semana do Meio Ambiente. O ponto alto do evento acontece hoje, sexta-feira, 10 de junho, com a primeira Mostra Consciente do Meio Ambiente. Essa mostra tem exposições de teatro das 9 às 5 da tarde, na quadra de esportes do Coração de Jesus. A Prefeitura de Antônio Carlos vai lançar hoje o Programa de Educação Ambiental e o projeto Hortas Escolares. Cursos na Estação Experimental da EPAGRE em Itajaí neste mês de junho. Dias 13, 14, 15 e 16, com apoio do Santa Catarina Rural, acontece o curso de Panificação Nutracêutica. De 27 a 30 de junho, com apoio do Ministério da Pesca, acontece o curso de Piscicultura de Água Doce. Informações pelo telefone 47-3341-5235. E agora, no mês de junho, acontece na Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga curso sobre produção da palmeira juçara e de polpa dos frutos, açaí. O curso tem o apoio do Santa Catarina Rural e você pode obter outras informações pelo telefone 48-3465-1209. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, a entrevista é com o engenheiro agrônomo, mestre em extensão rural, Paulo Silva, que é o responsável pela ação Extensão Rural dentro do Santa Catarina Rural. Essa ação de extensão rural, Paulo Silva, está formatada de que maneira? Como ela chega até o agricultor? Ou como o agricultor pode acessar essa ação, esse benefício dentro da IPAGRE? Só para esclarecimento, acho que isso é interessante a gente conversar sobre o SC Rural. Atualmente, o que a gente vem trabalhando na IPAGRE é capacitando os técnicos, habilitando os nossos técnicos para que eles tenham condição de encaminhar os trabalhos em cada comunidade, em cada município, verificando se existe a oportunidade ou grupos organizados ou organizando grupos de agricultores para, dentro da filosofia, né, do SC Rural, que é o apoio à organização e à competitividade. Então, feita esse preparo dos nossos técnicos, né, eles, na verdade, o SC Rural acaba acontecendo no dia a dia do nosso trabalho, em cada município, em cada escritório da IPAGRE, né? Porque o que se pensa, o que foi pensado através do SC Rural é apoio a ações, né, que busquem estruturar iniciativas, né? Então, as iniciativas, elas existem. Todo agricultor, todo grupo de agricultor sempre tem um tanto de empreendedor também, né? O que se espera através do SC Rural é que a gente, através da IPAGRE, do nosso trabalho de extensão, do dia a dia, consiga identificar essas características, né, dos grupos de famílias de agricultores e, na medida do possível, buscar o apoio, né, seja através dessa política pública que é o SC Rural, buscando, no caso, o apoio a projetos estruturantes para melhoria de trabalhos que eles já vêm desenvolvendo, né, tanto na área de produção quanto na área de agregação de valor, e buscando sempre qualificar cada vez mais tanto o nosso trabalho quanto o apoio a ser dado às iniciativas dos agricultores. Paulo Silva, há alguma região do estado, algum município em que esse processo está mais avançado? Assim, bom, dentro dessa ideia que eu acabei de falar de preparar os nossos técnicos para que eles tenham condição de efetivamente apoiar as iniciativas dos agricultores, durante esta semana já está acontecendo aqui em Itajaí uma capacitação para as nossas equipes que atuam na faixa litorânea, vamos dizer, do Planalto em direção ao litoral, uma capacitação para que todos tenham o entendimento de como é que se desenvolve um projeto estruturante, como é que a gente pode identificar isso em cada município, em cada região, né? Então, que minimamente os nossos técnicos, nós, né, da IPAGRE, estejamos preparados para identificar isso e poder dar andamento. Na semana que vem, essa mesma capacitação vai acontecer no nosso centro de treinamento em Campos Novos para o pessoal que atua mais da região, do meio oeste até o oeste. A gente espera, então, que após essa capacitação, nossos colegas, nós, enfim, os extensionistas, estejam melhor preparados para identificar essas oportunidades e poder fazer, visto que existe potencial de grupos de agricultores, que a gente tenha a condição de fazer a elaboração das propostas, dos projetos, enfim, que possa dar andamento ao trabalho. O agricultor ou o grupo de agricultores que está nos ouvindo, esse grupo pode procurar a IPAGRE com uma ideia na cabeça para desenvolver um projeto estruturante? Sim, claro que todo projeto ele tem limitação, não tem condição de atender a todo mundo. Então, os agricultores ou grupos que tenham alguma ideia ou que estejam pensando em empreender alguma atividade, eles procuram os nossos técnicos através dos nossos escritórios, né, e verificam se essas ideias podem ser apoiada pelo SC Rural, ou se, caso não se enquadre, porque existe critérios de enquadramento e tal, né, que daí eles vão saber os detalhes, os agricultores saberão os detalhes através dessa conversa com os nossos técnicos, mas se não conseguir apoio através do SC, pode acessar outras linhas que porventura Pronaf ou outro tipo de financiamento, ou mesmo a simples busca de um apoio técnico, de uma assistência técnica. Enfim, essa é a nossa função, né, em cada escritório. Paulo Silva, responsável pela ação Extensão Rural dentro do Santa Catarina Rural. Obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.